Olha só, é o The Aventura. E pra cantar comigo eu vou chamar ele, Mano Preto. Dá o play, tio. Alô, Pop da Rocha Negra. Geral, marcou presença lá portando o Chuanchu. Tem um monte da Zona Norte, tem um monte da Zona Sul. Tá brilhando ali no escuro, feito um raio e trovão. Ela já tá na brisa, tá suave, tá padrão. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. Vai, vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. A menina rocha, o negão a rocha, o DJ a rocha, o povão a rocha, a aventura rocha, a peca tapa a rocha, o malandra rocha. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. Geral, marco presença, ela portando o Chuanchu. Tem um bonde da Zona Norte, tem um bonde da Zona Sul. Tá brilhando no escuro, feito raio e trovão. Ela já tá na brisa, tá suave, tá padrão. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. A novinha rocha, o negão a rocha, a galera rocha, o DJ a rocha, o malandro a rocha, a bracadabra rocha, o Daventura rocha, joga pra cima. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. Senta, senta, senta, senta. Isso é da aventura. E o preto, abracadabra. Parece até uma mentira. Dá o play, tio.